Está entrando no ar. Está entrando no ar. Rádio Vanguarda AM, 1370 kHz. Vanguarda. YH 628, operando na frequência 1370 kHz AM. Rádio Vanguarda de Caridade, Ceará, a rádio do seu coração. A partir de agora, na sua Vanguarda AM, o programa que traz música e informação numa única sintonia. Comando 1370, com Barbosa Filho. Meu povo, tá terminando o carnaval, tomara que já passe, né? E que que todos tenham paz e tranquilidade. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Boa tarde. Vanguarda AM, 1370 kHz. Quero deixar para você e sua família o que é um dos bens mais preciosos do ministério de um padre: a bênção sacerdotal. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. De ouvir rádio, ouve Vanguarda, AM. Vem aí mais uma atração líder de audiência na Vanguarda AM. Em 5 segundos, Vanguarda Notícia. Do povo. Jornalismo Verdade. As principais notícias do Brasil e do mundo. Em 1370 kHz. No ar, Vanguarda Notícias. Com Barbosa Filho. Agora, 12 horas e 16 minutos. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós já estamos chegando para ficar com você a partir de agora em mais uma edição do nosso programa. Hoje, dia 1 de março de 2022. Dentro do nosso programa, a participação do Valentim Neto e do Fábio Ferreira. Hoje é terça-feira, 1 de março. Eita, amanhã é quarta-feira de cinzas, né? Amanhã é quarta-feira de cinza. Menino, tá chegando a Semana Santa. Vanguarda AM. Meio-dia.